Maravilhas daqui. O quadro Maravilhas daqui destaca nesta semana um atrativo que passou por reforma nos últimos meses e está novinho em folha. E o que é melhor, hein? Com entrada gratuita. Trata-se do Museu da Terra Guarani, localizado em Hernandárias, do lado paraguaio da fronteira, no caminho de acesso à usina de Itaipu. O museu, que é uma espécie de irmão do Ecomuseu que existe aqui em Foz do Iguaçu, exibe coleções voltadas à história dos povos que habitam a região e também ao resgate da flora e da fauna típicos do Paraguai e também de parte do Brasil. Para chegar até lá é muito simples. Entrando no Paraguai pela Ponte da Amizade, siga pela Ruta Internacional até o trevo do quilômetro 4 e vire à direita em direção a Hernandárias. A partir dali, é só seguir reto pela supercarretera até encontrar as placas que indicam o Centro Ambiental de Itaipu, a pouco mais de 10 quilômetros da ponte fronteiriça. O Museu da Terra Guarani fica aberto de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, hora do Paraguai. Outras informações serão postadas em instantes no nosso site transamericafoz.com.br.